tic tic down, down, down, down, down, down. E olha o quarto de pregada. Eu vou pro bar em pé. E toda hora é hora de beber. O meu esporte preferido, dá pra perceber. A gente toma de todos, não tem escolha não. Depois aumenta o volume, é do meu paredão. E minha mãe já fica preocupada. O que eu saio na sexta, eu só tô de volta na quarta. Relaxa, maninha, que eu tô na competição. Levantamento de copo, eu sou o campeão. O esporte é ficar bebo, pi, pi, piriteiro, pi, pi, piriteiro. E agora eu tô na piscina, mas é nadando no dinheiro. Pi, piriteiro, pi, pi, piriteiro. Academia é o bar, o meu esporte é ficar bebo, pi, pi, piriteiro, pi, pi, piriteiro. Agora eu tô na piscina, mas é nadando no dinheiro. Em levantamento de copo, eu sou o campeão. E olha o quarto de pregada aí. Down, down, down. E toda hora é hora de beber. O meu esporte preferido, dá pra perceber. A gente toma de todas, não tem escolha não. Depois aumenta o volume, é do meu paredão. E minha mãe já fica preocupada. O que eu saio na sexta, eu só tô de volta na quarta. Relaxa, maninha, eu tô na competição. Levantamento de copo, eu sou o campeão. Vai! Ô, oh, pi, pi, piriteiro, pi, pi, piriteiro. E academia é o bar, o meu esporte é ficar bebo. Pi, pi, piriteiro, pi, pi, piriteiro. Agora eu tô na piscina, mas é nadando no dinheiro. Pi, pi, piriteiro, pi, pi, piriteiro. Academia é o bar, o meu esporte é ficar bebo. Pi, pi, piriteiro, pi, pi, piriteiro. Agora eu tô na piscina, mas é nadando no dinheiro. Alô, seu garçom, faz a bebida. Hoje eu tô daquele jeito, hein? Eu tô pra onda.